Bem-vindos, amigos e amigas, ao Conexão Campus Cidade. Esse programa é uma parceria entre o movimento Pequenos Agricultores e o grupo Questão Agrária em Debate. Eu sou Matheus Gouveia, da Escola de Serviço Social da UFRJ. E eu sou o Cadu Barros, da Interferência Rádio Livre. E o povo quer saber, Matheus, o que é a Cesta Camponesa? Então, Cadu, a Cesta Camponesa é uma forma de trazer mais saúde para você, seja consumidor ou produtor. A ideia é fazer uma conexão direta entre o urbano e o rural, removendo o atravessador para dar força a quem produz. Como um apoio aos agricultores dos assentamentos de Tinguá e Jaceruba, em Nova Iguaçu, o MPA, Movimento de Pequenos Agricultores, criou um jeito do consumidor participar e se conectar com o mundo camponês. Que legal, cara. Mas como é que eu faço para participar disso daí? Então, Cadu, é bem simples. Através do site www.cestacamponesa.com.br, você pode comprar os mais diversos legumes, verduras e frutas de fora do mundo do agronegócio. Só produtos saudáveis da melhor qualidade. Basta fazer o seu pedido no valor mínimo de R$50 e entrar em contato com o grupo mais perto de sua casa. São 7 núcleos nas cidades do Rio de Janeiro e Niterói que você pode participar, se reunindo 2 vezes por mês no final de semana. Peraí, tô anotando aqui então, cestacamponesa.com.br, beleza, final de semana. Mas aqui, me diz uma coisa, no Facebook, se eu quiser encontrar vocês, onde é que eu devo procurar? Então, Cadu, é tão tranquilo, é só ir no Barraca Camponesa de Alimentos Saudáveis, ou no Poder Popular e Campesinato, e também no CAD, Questão Agrária e Alimentos Saudáveis. Esse foi o nosso primeiro programa, né, Cadu? Conexão Campus Cidade. Isso. Juntos pela luta, pela reforma agrária e pela transformação da realidade. Um abraço, Cadu. Um abraço e até a próxima. Esse foi nosso primeiro programa. Conexão